meu Deus, cadê Neriabá, meu Deus? O filho do coronel põe a cabeça no colo da sinhá, chora noite e dia procurando a Neriabá. Cadê Neriabá, meu Deus? Cadê Neriabá, meu Deus? Neriabá contava história na senzala e casa grande, contava pra neguinho rir, pra esquecer do seu açoite. Oi, cadê Neriabá, cadê? Ifá, o adivinho, aquele que sabe tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer. Vejam só, na nossa negra África, mesmo tendo vindo várias pessoas no navio negreiro com o sonho de voltar para lá, eles contavam assim: que uma vez, o céu e a terra eram tão perto, mas tão perto, que a gente ia de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá. Mas o homem, muito peralto, foi sujando o céu. Ah, Orumilá teve que separar, e assim o fez. E lá de trás, duas guerreiras se encontraram. Se encontraram e conversavam, batiam seu cajado no chão e ai! Iam para lá e contavam histórias e foram e encontraram mais duas guerreiras e continuavam batendo seus cajados no chão e ai! Batia o seu cajado no chão e ai! Bem longe, lá no monte, um negro velho observava e, ao observar, notava que tinha um furinho ali, um furinho acolá. Mais longe, outro furo aparecia, mais outro e mais outro. E assim ficou decretado lá na África, por esse negro velho, que essas guerreiras, algo de diferente, algo de brilhante, estariam fazendo. Elas se despediram. Foram cada um para a sua aldeia. Imaginem só. Cota foi para a aldeia das mães. E olhe, uma outra muito brava falou: é, irei ficar numa aldeia que tanto faz. Se algum aparecer, estou lá. Se Exu aparecer, estarei também. Mas outra falou: minha aldeia será aquela que procurarei o pote de ouro. Eu conseguirei sair daqui e ir para Orum. E imagine uma outra que pensava ser criada por Ogum. Serei vitorioso. Vou ganhar todas as guerras como Ogum ganhou. E assim, Guian, Oxumaré, Ogum e a Cota de Oiá formaram as minhas estrelas. Nessa cidade todo mundo é do Oxum. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último programa referente à trilogia Deuses de Dois Mundos, de PJ Pereira. Se você nos acompanhou até aqui, eu gostaria de agradecer. Agradecer por marcar presença, agradecer por nos ouvir. Nós buscamos apresentar uma mitologia. Não só uma mitologia, apresentar uma cultura ancestral que muitas vezes é esquecida e tem uma tendência absurda a ser apagada. Nós não queremos que isso aconteça. O nosso objetivo é fazer com que essa cultura seja cada vez mais difundida. É por isso que você acabou de ouvir a contadora de história afro e escritora Estela Mar relatando uma dessas histórias ancestrais, para que elas jamais morram. Nós gostaríamos de agradecer aos coletivos que nos receberam, às pessoas que nos ouvem, aos apoiadores, à Prefeitura de São Paulo e a todos, absolutamente todos os envolvidos nesse projeto. Para finalizar esse último podcast da trilogia, nós temos o prazer de levar até vocês uma entrevista de PJ Pereira concedida ao programa Metrópole. É o próprio autor falando da sua obra, e nós cremos que isso é extremamente importante e enriquecedor. Com a palavra, PJ Pereira. Google parasse de funcionar, já pensou? Complicado, né? Pois foi essa a premissa que PJ Pereira usou para criar a trilogia Deuses de Dois Mundos, juntando no mesmo universo deuses imortais. Literatura fantástica que tem sido comparada a trilogias americanas. Deuses de Dois Mundos é um fenômeno de vendas e tem uma pegada bem brasileira. Os deuses em questão são os orixás. Tempos atrás, adivinhos eram consultados para qualquer decisão importante. Você mesmo já diz que o livro que a gente tem em mãos surgiu do preconceito. Por quê? Eu fui criado na classe média carioca e eu acho que tanto eu quanto todos os meus colegas de escola, colégio católico e tudo, a gente cresceu ouvindo que qualquer coisa ligada com orixá, com banda, com candomblé, com a macumba, como a gente ouvia, era coisa do demônio, era coisa do mal, tinha que ficar afastado. E aí um dia eu conheci umas pessoas ligadas ao candomblé que eram pessoas muito boas. Eu disse, olha, se você é ligado ao candomblé, se é uma pessoa boa desse jeito, ou você está mentindo para mim agora ou mentiram para mim a vida inteira. E aí eu fui estudar e são histórias muito bacanas, muito poderosas, que falam sobre como a gente se vê, como a gente pensa e enfrenta um monte de situações. A história começou a acontecer na minha cabeça quando eu fui pesquisar um pouquinho o jogo de búzios. O jogo de búzios é um sistema bem matemático, é bem computacional. E aí eu me dei conta que num passado remoto, o jogo de búzios era o Google deles, né? Era como as pessoas tinham acesso à informação que não estava em volta delas. Olha, eu preciso saber o que está acontecendo na minha vida aqui, o que, que eu vou fazer, joga os búzios, os orixás vão falar com você. E aí eu comecei a pensar, olha, ficou mais fácil de entender a relação. Eu falei, se a internet parasse de funcionar, se o Google parasse de funcionar hoje, como é que seria? Seria meio um pânico, né? Então, se eu contasse a história do dia que os búzios parassem de funcionar? A história partiu daí. Um dia, Orumilá, o maior adivinho de todos os tempos, viu seus instrumentos se calarem. Uma das coisas mais divertidas desse processo de escrever e de publicar um livro, ainda mais sobre um tema como esse, é o contato com os leitores. E eu convidei dois leitores diferentes aqui que tiveram histórias muito bacanas que foram importantes para mim. Você acha que essa obra é uma ferramenta assim contra o preconceito? O PJ, eu sempre falo isso para ele, eu não sei se ele já tem noção, acho que agora ele já tem, do quanto ele ajuda todas as pessoas que militam pela liberdade religiosa. É aquela história, o que diferencia Thor de Xangô e de Ogum é a cor. Então é uma ferramenta de combate ao racismo, porque essa intolerância religiosa com a matriz africana, ela tem um motivo, ela é motivada pelo racismo, que é estruturante no nosso país. E qual é a sua visão hoje sobre a religião, assim? Eu acho que há várias formas de você se relacionar com o sagrado, de olhar para ele, de entender quem é Deus, o que é Deus. E a gente tem que respeitar. A gente pode não acreditar nas mesmas coisas, mas eu acho que existe beleza em toda forma de se ver o sagrado, de se relacionar com o sagrado. Entender isso fez com que fortalecesse a minha fé. Os imortais então ordenaram que o Urubila recrutasse um grupo de guerreiros. Book trailer, a gente tem narração de Gilberto Gil, tem trilha sonora de Otto, Pupilo da Nação Zumbi e participação do Andreas Kisser do Sepultura. Como é que foi isso? Porque é incrível, né? Olha, eu acho que isso... Primeiro foi uma grande generosidade deles ter participado. Eu simplesmente perguntei. Eles não vieram ajudar a lançar um livro, eles vieram ajudar ajudar na causa por trás do livro, que é o respeito pela nossa tradição. Tempos atrás, adivinhos eram consultados para qualquer decisão importante. Quando plantar, com quem casar, quem deveria ser o novo rei. Um dia, Orumilá, o maior adivinho de todos os tempos, viu seus instrumentos se calarem, os dele e de todos os outros adivinhos do mundo. Os imortais então ordenaram que Orumilá recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. Os imortais então ordenaram que Orumilá recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. E ele apareceu uma princesa que sempre consegue o que quer. E um príncipe que viraria um deus.